Pessoal, se você está pensando em aprender a tocar violão ou já iniciou os estudos, é interessante que acompanhe esse texto com o violão em mãos, né, para ir praticando os exercícios. Aqui na lateral deste blog, nós temos as partes de categorias, né, onde estão listadas todas as dicas para quem está iniciando e para quem também já toca o violão. Ok, pessoal? Então, essas informações são informações iniciais para quem deseja começar a tocar instrumento musical maravilhoso, né? Aí no conforto da sua casa, pela internet. E são dicas que, se você colocar em prática, irá obter sucesso logo no início, né, dos estudos, porque são dicas bastante simples e eficazes. Ok, pessoal? Então, aconselhamos, como dissemos antes, ir acompanhando, lendo e fazendo os exercícios. E também, só lembrando, pessoal, que quando você tocar um acorde, cantar o nome desse acorde, porque aí o que acontece? Você vai educar o ouvido harmonicamente e vai facilitar no momento de você fazer os seus acompanhamentos. Porque o que que acontece? O ouvido, ele vai te guiando, né? Olha, aqui este acorde, aqui esse outro acorde. Então, por isso que ter harmonia no ouvido é interessante, né? Gravar o som de cada acorde e cantando o nome dos acordes facilita para a percepção harmônica e também a percepção melódica. Nós temos aí a parte da escala de Dó maior e da escala de Lá menor em números. E deixamos um link, caso você ainda não saiba como encontrar as notas musicais através dos números. É só clicar nesse link, vai te levar em uma outra página e aí você vai conseguir entender como encontrar as notas através dos números e depois praticar os exercícios. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.